Mas como eu ia dizendo, eu fico imaginando aquele menino que fala assim: ah, qual que era a sua profissão dos sonhos? Ah, eu queria ser astronauta. Fala, é, na verdade, não. Você só pode ficar discutindo configurações de som. Aí ele fala: ah, essa é a minha segunda opção. Tá aí a piadinha do começo. Tem que botar umas risadas, porque eu e o Caio não rimos. Caio e Rafael, riam aí. Não, não, não, não foi, não foi pra. Ah, ah, ah, ah, foi mais um. Beleza, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, mais uma vez com Caio Corraine. Olá, personas! E direto da terra da batata frita, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Rafael, o que você tá fazendo em Bruxelas, cara? Ah, cara, tô aqui fazendo umas paradas. Tem Black Friday aí? Não sei. Talvez tenha uma Vendredi Noir. Bem mais classudo, né? Sim, sim. Só vende Louis Vuitton, né? Vendredi Noir. Eu perguntei porque essa é a semana da Black Friday e a gente tem um episódio especial sobre Black Friday patrocinado pelo Promobit, cara, mais uma vez. Aê! Aê! Põe a buzininha aí, Caio. Não põe mais não, deixa isso aí. O Promobit é uma comunidade de pessoas reais que se encontra e compartilha as melhores ofertas da internet. Tem um aplicativo, você baixa o aplicativo. E aí lá tem uma comunidade e a galera vai colocando lá os cupons que tem na internet. Eles vão colocando os cupons, as ofertas, as promoções. E aí todo mundo compartilha as informações que tem das melhores opções de compra que você tem. Não, é, e uma coisa que eu descobri, porque tem uma amiga minha que está trabalhando na Promobit, nos últimos tempos. Ela é Yolanda do Promobit? Não, não é ela, é outra. Mas uma coisa que ela me contou é que a comunidade do Promobit é apaixonadaça, assim. O pessoal realmente tá ali todo dia as mesmas pessoas fazendo valer o lugarzinho ali na comunidade. É, é uma comunidade mesmo, mas o Promobit confere todas as ofertas para garantir que elas são realmente verdadeiras e que você vai ter a melhor experiência de compra, que as lojas são reais, que as lojas são boas, etc. Uma das coisas legais do Promobit é que você pode adicionar um item na sua lista de desejos e aí ele te avisa quando esse item entrar em promoção, que é o ideal para aproveitar as promoções da Black Friday. Excelente. Eu já lotei o meu perfil com jogos Red Dead Redemption 2 na esperança de que ele baixe de preço. Agora, você falou, Caio, que o Promobit é uma comunidade de pessoas apaixonadas pelo Promobit e pela comunidade, pelas ofertas, e é verdade mesmo, mas eles também são apaixonados por podcasts, cara, o que é muito legal deles. Sim. E eles sempre apoiam vários podcasts, inclusive esse aqui. Eles escutam o GugaCast e por isso eles mandaram pra gente um jabá honesto, cara. Olha lá. Então essa publicidade do Promobit aqui vai ser um jabá. Vamos ler ele agora? Vamos já começar com ele? Bora. Manda bala. Vamos lá. Eu vou ler. Posso ler? Por favor. E foi caprichado, cara. Veio até com título. Sobre nerfs, rotina intestinal, calotes e promoções. Caraca. Olá, Guga, Rafael e Caio. Meu nome é Fábio Carneiro e sou um dos fundadores do Promobit. Cara, que orgulho disso que tá acontecendo aqui agora. Pra quem ainda não nos conhece, nós somos a maior comunidade de ofertas e descontos da internet. E não falo isso apenas pelos números, mas por termos conseguido reunir mais de 500 mil de pessoas que, como nós, são caçadores de boas oportunidades de economizar. Com isso, já apareceram na plataforma as mais variadas promoções e descontos. Já teve cupom de R$60 de crédito para gastar no iFood, sanduicheira por R$2 e algumas promoções inacreditáveis. Porra, essa da sanduicheira eu queria. Porra, por R$2, cara. É mais barato que um sanduíche. É verdade. Eu compro várias e coloco, sei lá, de caos pra porta, sabe? Tipo, pra não bater a porta quando o vento sopra, sei lá. Usar de aquecedor, né? Deixar ela aberta no quarto. Exato. Eu faço uma cama, tipo Fakir, sabe? Só que você é de sanduicheira. É, você usa como uma cama de bronzeamento pras suas mãos. Uma das que mais marcaram a comunidade foi a do Galaxy S8. Em pleno lançamento do smartphone, quando seu preço era de R$2.500, os membros da nossa comunidade conseguiram comprar o celular por R$800. Caraca! Então, não é que foi um desconto de R$800, o desconto foi de R$1.700. Nossa! Ele continua aqui. E isso foi uma promoção real, não um bug no site da loja. Pra vocês terem noção, a melhor promoção do S8 nos últimos 3 meses foi de R$1.655,28, que é um bom preço, aliás. Sim. É na Black Friday que a maioria daquelas ofertas inacreditáveis, como a do S8, são encontradas e compartilhadas pela nossa comunidade. Mas também é essa data que mais exige dedicação da nossa outra comunidade, a que é formada pelas 23 pessoas que trabalham dentro do Promobit e são os responsáveis por toda a estrutura que sustenta a nossa plataforma. Às vésperas da Black Friday, escolhemos uma história, ou melhor, uma sequência de histórias, sobre como uma casinha na Vila Mariana foi uma das grandes responsáveis por nos ensinar esse sentimento de comunidade que podemos passar para todos que se cadastram no Promobit. Olha aí, cara, o que você falou da sua amiga, Caio. Né? Por mais de 2 anos, nosso escritório foi uma pequena casa com 2 andares e uns 50 metros. No térreo ficava um banheiro sem porta, uma sala de reunião e um pequeno espaço para recreação, que na época era só uma sala vazia. No andar de cima ficavam as mesas de trabalho e outro banheiro, esse com porta. Importante. Pelo menos esse. Por um tempo, dividimos o escritório com outra empresa. O fato de termos encontrado uma casa e não um escritório fez toda a diferença, pois mais do que um espaço de trabalho, ela foi um lar para o Promobit e para toda a equipe, que cresceu bastante entre aquelas paredes. Quando chegamos, nossa equipe tinha 3 pessoas, Rafa, Luiz e eu. No ano seguinte, vieram Rodrigão, Leandro, Evandro, Rafinha, Yolanda, Theo e Amanda. Um adendo para as entradas de Evandro e Yolanda. Para quem ainda não se ligou, o Evandro é aquele podcaster do 99 Vidas e MPB. A entrada dele aconteceu depois de termos feito uma ação no 99 Vidas em que tivemos um ótimo resultado. Queríamos fazer mais coisas, mas mal conhecíamos esse mundo de influenciadores e precisávamos de alguém. Foi um casamento perfeito. A gente podia mandar o Milton Neves agora, né? Falar, ô, 99 Vidas. Exato. Abraço, 99 Vidas, lá em Muzambinho. Não, mas a gente tá devendo uma participação do Evandro aqui. Ele tem que vir participar aqui com a gente. Verdade. E o pessoal do 99... Agora pareceu tão excludente, né? O pessoal do 99 Vidas tem que vir participar só com a gente. Só o Evandro. É. Não. Vai tirar isso da edição, não. Só o Evandro foi que o Guga convidou, ok? Ok. Quando a Yolanda do Promobit, nome que aparece na assinatura de e-mail de boas-vindas, entrou na empresa, éramos um clube do Bolinha. Como ela mesma diz, quando cheguei aqui, era tudo macho. No primeiro dia dela, todos estavam preocupados com o comportamento em geral e até definimos o que poderíamos ou não fazer e falar. Imagina o que que era, né, antes. Meu Deus do céu. Todo mundo pelado, dormindo na caixa de pizza. De vez em quando, alguém soltava um palavrão. No mesmo instante, todos respondiam com um sonoro Hoje conseguimos enxergar que era um zelo exagerado, mas foi importante para conseguirmos dosar e repensar nossas relações para criar um ambiente mais saudável e plural. Olha que legal. Atualmente, temos muitas outras meninas na equipe e um time bastante diverso, com todos se dando super bem. Posso afirmar sem dúvida que o tempo que passamos no nosso primeiro QG foi especial. Mais do que promoções, o forte do Promobit é a comunidade e foi nesse tempo que mais desenvolvemos o senso de comunidade dentro da equipe. Nessa época, trabalhamos muito e nos divertimos mais ainda. Eram comuns guerras de nerfs no meio da tarde, videogame depois do almoço e até um tempo pra cochilo. Eu também tinha nerfs no meu escritório. Tem uma época que eu tinha uma metralhadora, era do caralho. Pareceu muito legal. Eu já tive uma calibre 12 de nerf, que era muito boa. À medida que a equipe crescia, ficávamos mais próximos, em ambos os sentidos da palavra. Chegamos ao ponto de conhecer a rotina intestinal um do outro, o que gerou cenas de corridas desesperadas ao banheiro quando alguém dava sinais de que iria se levantar. Tá aí uma coisa que não precisa... Isso é que é um jabá honesto, honesto mesmo, né? Né? Né, porra. A gente tá discutindo aqui a rotina de banheiro do pessoal do Promobit. Parabéns. Mais do que um jabá honesto, é um jabá franco. Mais do que um jabá franco, é um jabá que faz oversharing da sua vida. Por falar em banheiro, diversas histórias envolveram um cômodo. Lembra do banheiro que ficava no térreo e não tinha portas? O membro mais famoso da nossa equipe na podosfera, que vinha apenas uma vez por semana, o usou por mais de um ano sem saber da existência do outro no andar superior. Imaginem a reação dele quando eu vi o comentário. O que, que você tá fazendo, cara? Tem um banheiro com porta lá em cima. Caraca, imagina ele cagando com a porta aberta, sem porta no caso, né? É, eu ia falar isso, tomara que tenha sido pelo menos o número 1, né? Exato. Pô, um ano, cara, podia ter posto porta já, né? Aquela portinha de PVC, pelo menos. Podia empilhar várias sanduicheiras. É que já vem com dobradiça, né? Exato. Podia usar a sanduicheira de dobradiça. Dentre todas as adversidades enfrentadas nessa época, só um acontecimento conseguiu paralisar o Promobit. Uma privada entupida. Olha aí, Overshare. Sim, 2/3 da equipe ficou metade do dia tentando resolver o problema sem um desentupidor e os que continuaram trabalhando passaram boa parte do tempo pensando em formas de resolver a questão. No fim, conseguimos com a ajuda de papel filme. Podia ter uma oferta de desentupidor. Ou usar a sanduicheira como desentupidor. Sanduicheira, cara. Sanduicheira ia resolver tudo. Tampa privada de sanduicheira, sabe? Chega lá, tudo é sanduicheira. A saboneteira é uma sanduicheira, sabe? Aberta assim, no... do lado da pia. Pessoal, tem, todo mundo tem sanduicheira em cima da mesa, a pessoa abre e tem caneta dentro, né? O clips, oh, né? Encaixa direitinho, né, caneta? Encaixa, porra! Pra não dizer que tudo foram flores, mesmo com a proteção de Buda, o Pazuzu, o Nerf no olho, o banheiro entupido, o pagamento atrasado, não dorme e se apresenta em diferentes formas. No nosso caso, foi o atraso de mais de um ano de pagamento de um dos nossos maiores parceiros na época, que representava aproximadamente 70% do faturamento total. Que beleza. Meu Deus, como? Não ter esse dinheiro naquele momento foi complicado. Mas, por outro lado, conseguimos aprender muito sobre o negócio e quando recebemos o valor veio como um investimento, que possibilitou que a empresa desse um grande salto. E com certeza esse período eles passaram só comendo sanduíche. Imagino tanto sanduicheira que não deu pra comprar depois. Sim. O novo escritório e as paredes são de sanduicheira. O carro é uma sanduicheira com rodas. Ai, que inferno, cara. Hoje podemos dizer que desde que saímos do antigo escritório, crescemos e amadurecemos ainda mais. Temos uma equipe com 23 membros e uma visão mais madura sobre gestão e rotina de trabalho. Com metas melhores... Eu não tô conseguindo me concentrar, cara, porque eu fico pensando nas coisas do cheiro. O pior erro do Fábio nesse meio foi falar da sanduicheira de R$2, cara. Ai, caramba. Foda-se o problema do banheiro, que o cara cagava com o banheiro aberto. Não tem problema. O problema foi a sanduicheira, cara. Que mongolca, que difícil. Nem é tão engraçado assim. A gente vai lembrar disso no futuro e não vai rir. A gente vai contar pras pessoas, né? A pessoa vai olhando, oh, e daí? Sanduicheira. Ou oh, sanduicheira. Um abraço pro sanduicheira. Ai, caraca. Mudamos-nos e deixamos aquela casinha na Vila Mariana, mas levamos todo o sentimento de comunidade que adquirimos lá e hoje formam o coração da nossa cultura empresarial. Às vésperas da nossa quarta Black Friday, estamos prontos para ajudar o consumidor a encontrar as melhores ofertas do evento. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, fica o convite para se cadastrar no Promobit ou baixar o nosso app e se juntar a nós. Não temos café, mas temos boas ofertas, como a do S8 e sanduíche provavelmente também tem. Porra! Sim. E aí o Promobit mandou o seguinte aqui. Você entra em promobit.com.br/sorteio, escolhe qual prêmio que você vai concorrer, vai ter um sorteio lá e as opções são iPhone 8 Plus de 64 GB, um smartphone S9 Plus ou uma TV Sony 4K UHD. Eu escolheria a TV porque se é pra ganhar prêmio tem que ser grandão. Caralho, cara, que animal. Não é? promobit.com.br/sorteio, entra lá, escolhe seu prêmio e você tem uma chance de ganhar. Vocês podem esperar um pouco aí enquanto eu faço um cadastro aqui? Eu tô clicando aqui também. Ok, bora pro jogo? Bora. Rafael, a gente tem um jogo novo? Cara, então, eu preparei um jogo especialmente para essa Black Friday. Jogo também patrocinado pelo Promobit, não? O jogo não é patrocinado pelo Promobit, até porque a gente não sabe se esse jogo vai dar certo. Mas esse jogo, ele é uma mistura de Black Friday com um banco imobiliário. Cara, sensacional, manda ver. Bom, primeiro a gente precisa dizer, se é um jogo novo, o que é que nós temos? Yes! E qual é o nome do jogo? E o jogo vai se chamar Frango Imobiliário. Caralho, velho. Como é que vocês querem que eu desempenhe minha função, cara? Olha o nome dessas porra! Eu vou colocar um monte de barulho de galinha e um monte de barulho de britadeira. Pronto, é isso. Pô, de banco, né? Plim, plim, plim. Frango imobiliário. E no final, pronto, acabou a vinheta. Inferno. Excelente. Mal posso esperar. imobiliário. Explica aí o frango imobiliário, Rafael. Frango imobiliário é o seguinte: cada um de nós vai ter que vender uma coisa para os outros dois, certo? Ok. A gente vai escolher uma coisa, pode ser qualquer coisa, mas é melhor que seja divertido, né? Do que ser idiota, tipo... Sei. Sei lá, uma saboneteira. Uhum. Não faz muito sentido. Você pode escolher coisas... Até porque é muito melhor ter uma sanduicheira. É, pode ser uma sanduicheira, mas eu só vou pagar R$2, eu não pago mais que isso. Ok. É verdade. Vocês lembram quando a gente jogou Azagol ou Azagout? Aham. Sim. A ideia é fazer esse tipo de experiência. Tipo, você vai falar assim... Ah, eu tô vendendo pra vocês uma tarde numa sala de TV no Hotel Fazenda. Entendeu? Vendo a novela das 6. Mas pode ser uma coisa legal, não precisa ser uma coisa ruim. Assistindo Sim, a Moça. Isso. Assistindo Cabocla. Aí você vai oferecer uma dessas coisas e os outros dois vão tentar comprar. Agora, para comprar, a gente vai ter um dinheiro limitado. Cada um vai ter 1.000 Guga Dólares. Guga Dólares? O mais importante desse jogo é respeitar que o nome da moeda é Guga Dólares. Entendi. Okay. Cada um vai ter 1.000 Guga Dólares para comprar o resultado de todas as rodadas. Ou seja, você vai ter 1.000 Guga Dólares para tentar comprar até 4 itens de 0 a 4. Uhum, ok. E é um leilão. Então tá. Eu vou oferecer, digamos aqui, eu falo, olha, uma tarde no Hotel Fazenda Três Pinheiros assistindo Cabocla. Aí você fala assim, ah, eu gosto muito de Cabocla, eu ofereço R$1. Aí o Caio fala assim, não, mas como é no Hotel Três Pinheiros, eu ofereço R$2. Não, real não, Guga Dólares. É, perdão, Guga Dólares. E aí, quem ganhar o leilão, leva o objeto ou o item, certo? Certo. Ao final do jogo, a gente vê quem ficou com mais dinheiro e quem ficou com os melhores itens. Ok. E esses dois serão os vencedores. E o outro vai ser um derrotado. Beleza. Então tá. Então o primeiro item que eu vou inventar na minha cabeça é um carro que é uma sanduicheira com rodas. Caralho, que tentação de oferecer 1.000 Guga Dólares, mas eu não vou ter mais dinheiro. Eu não posso comprar os meus próprios, né? Não. Tá. Mas, Guga, fala mais sobre esse carro aí. Eu vou te contar todos os detalhes do carro. Ele é uma sanduicheira, ele tem rodas e ele é um carro, que é uma sanduicheira. Eu ofereço 200 Guga Dólares nessa sanduicheira carro. Olha, eu ofereço 250 Guga Dólares porque o Rafael já tem carro e eu ainda não tenho. Eu não posso querer não vender pra ninguém e ficar com o meu carro, né? Não pode. Droga. Eu não devia ter ficado com ele, então, e simplesmente não dado a ideia. Você devia ter me mandado um WhatsApp falando assim, oferece uma sanduicheira. Ok, $300 pro Rafael, quem dá mais? Não. 300 Guga Dólares. 300 Guga Dólares pro Rafael, quem dá mais? É tão difícil, eu quero, né, muito... gastar dinheiro, eu quero... imaginário com um objeto imaginário. É, não, é que eu quero muito o carro, mas eu vou deixar passar. Uhul! Vendido 300 Guga Dólares, a sanduicheira, que é um carro pro Rafael. Demais. Então, o que eu tenho pra vender aqui pra vocês é uma calculadora de emoções. É o seguinte, você escreve nessa calculadora uma situação hipotética e ela fala o quanto você vai sentir de emoção naquilo ali. Então você fala assim... Vou atravessar a Avenida Paulista correndo sem olhar. O quanto eu vou sentir de medo? Aí você escreve ali e ela calcula 600 medos, por exemplo. Sei. Ou você pode pensar assim, eu vou entrar de cabeça nesse relacionamento agora. O quanto eu vou me fuder no final? Aí você calcula na calculadora de emoções. Infinitos medos. Infinitos medos. Não pode ser Guga Medos? Pode ser Guga Medos. Guga Medos, Guga Traumas, Guga Paixões. Entendi. Pode ser tudo. Mas como é que você vai escrever isso? A única coisa que dá pra escrever na calculadora é olho. E boobs. Boobs. Seios. Seios. Ela é uma calculadora touchscreen. Ok. Vai aparecer um tecladinho. Entendi. Ela era originalmente uma sanduicheira ou não? Não. Ela tem aquela partezinha que você não precisa colocar pilha, já que é só deixar ela embaixo da luz do sol que ela funciona? Claro, essa é a principal característica de uma calculadora. Ok, 300 Guga Dólares nela, então. 300 Guga Dólares para Caio. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu vou dar 350. 350 para Guga. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu ofereço 400 Guga Dólares. 400 Guga Dólares para o senhor de cabeça raspada? Porra, Caio. 410 gigadólares. Puta 410 que pariu. Gigadólares para o homem de cavanhaque. 411, então, cacete. 411 gigadólares para o rapaz de cabeça raspada. 411 gigadólares em um gigacentavo. Não, a unidade é gigadólar. Não pode. Então eu desisto. Ok. Eu não dou 2 centavos a mais. Vendido para o Max Payne por 411 gigadólares. Caraca, 411. O saldo até aqui, o Caio ainda tem 589 gigadólares e ele tem uma calculadora de emoções. E o Rafael, que sou eu, tem 700 gigadólares e uma sanduicheira. Não. Uma sanduicheira que é um carro. E uma sanduicheira que é um carro. E o Guga tem 1000 gigadólares e nenhum objeto. Ok, Caio, sua vez. O que que você tem para vender pra gente? Ok, vamos lá. Eu tenho aqui para vocês o melhor produto desse leilão, que é uma fantasia de capivara. Só que não é uma fantasia de capivara comum. É uma fantasia de capivara... Que era originalmente uma sanduicheira. Não, na verdade é uma fantasia de capivara que você pode se aproximar de uma capivara, ser amigo da capivara e desfrutar junto com a capivara uma sanduicheira juntos. Eu não ia dar nada, mas agora eu vou dar 500 gigadólares. Caraca! Já que veio uma sanduicheira. No meu cálculo eu esqueci uma coisa, né? A hora que você vende um produto, você recebe os gigadólares do outro, né? Ah, é, sim. Faz sentido. Então o Guga tem 1.300 gigadólares e eu tenho 1.111 gigadólares. How cool is that? Uhum. Desculpa atrapalhar, Caio. O Guga ofereceu 500 gigadólares na capivara? Isso. Na fantasia de capivara pra você ser amigo de uma capivara e desfrutar uma sanduicheira junto com a capivara. Sanduicheira, capivara... 520 gigadólares. 520 gigadólares para o rapaz de barba igual o Zizi Top. Dole uma. Não, eu vou desistir. Yes! Dole duas, dole três. 520 vendido para o senhor ali do canto com a barba estilosa que está raspando o microfone. Esse som de chocalho que você ouve às vezes é o Rafael raspando a barba no microfone. Desculpa aí. Eu posso vender um terreno na Vieira Solto? Pode, claro. Que é o que vale mais, é o mais caro dos verdinhos. Assim. Um tabuleiro de frango imobiliário. Para você realmente poder jogar frango imobiliário com seus amigos usando um tabuleiro. E é uma versão deluxe. Ela vem numa caixinha de madeira. Todas as pecinhas são frangos ou coisas relacionadas a frango, tipo um nugget. É, todas as pecinhas são pintinhos que te dão em feira de animal, tá ligado? Não, elas são coisas relacionadas a frango, tipo um nugget ou uma coxa de frango, sabe? E você ganha também um frango. Que demais. Eu só tenho uma pergunta, eu posso chamar o tabuleiro de frangoleiro? Pode. Ah, então 100 gigadólares. Eu ofereço 109 gigadólares. Eu ofereço 150 gigadólares. Eu ofereço 250 gigadólares. Ah, rapidão, peraí, antes de vocês continuarem, uma informação importante. A moeda do tabuleiro de frango imobiliário são gigadólares. mas são gigadólares falsos, não são verdadeiros como esses que a gente tá usando. É um papelzinho de gigadólares. Ah, tudo bem. Tem a sua cara nos gigadólares? Cara, acho que sim, né? Putz, eu pagaria muito por isso, mas eu não tenho esse dinheiro. Você já deu todo o seu dinheiro? Eu só tenho 180 gigadólares. E o Caio deu 250, né? 250. Então, Caio, vendido pra você por 250. Perfeito, frangoleiro tá aqui. Então, o placar é o seguinte. O Guga é o mais rico por enquanto, ele tem 1.550 gigadólares. E é ele que emite a moeda, né? Então fica fácil. Uhum. Quando eu preciso de mais, eu só vou lá e imprimo. O Caio tem 859 gigadólares. Mas ele tem uma calculadora de emoções e um frangoleiro. Eu tenho apenas 180 gigadólares, mas eu tenho uma sanduicheira que é um carro e uma capivara. Tá ouvindo esse barulho? É uma impressora. Eu tô imprimindo gigadólares. É a economia mais frágil do mundo, quando a casa da moeda fica no escritório do Guga. Impressora é muito bom, né? Eu vi um meme uma vez, que era uma impressora, a figura de uma impressora. Aí ela falava, ah, você quer imprimir? Deixe-me primeiro tocar uma canção de meu povo. Então, atenção. O que eu tenho pra vender pra vocês É uma coisa que você só pode usar uma vez na vida. Uhum. É um botão de Ctrl Z. Uhum. Então você pode fazer alguma coisa na vida, se arrepender e desfazer. Inclusive essa? Inclusive essa. Ok. A única regra é que pra usar o botão você tem que estar vivo. Aham. Porque senão você não consegue apertar o botão. Entendi. E é isso. Você pode falar uma palavra pra alguém, se arrepender, apertar Ctrl Z, ela não terá ouvido. Você pode aceitar um emprego, dar um Ctrl Z e deixar de aceitar um emprego. Você pode apostar que o Brasil vai ganhar da Alemanha por 7-1 e dar um Ctrl Z e apostar 7-1 na Alemanha. Você pode fazer qualquer coisa. Legal. Porra, bom esse. Quanto dinheiro o Caio tem? Ele tem 859. Tá. Eu vou dar 1.000 Guga dólares. Eu ofereço 859 Guga dólares mais a minha simpatia. Eu achei que você ia oferecer a calculadora de emoções. Não, eu não vou me desfazer nem da calculadora nem do frangoleiro. Então, vendido para o rapaz de cavanhaque por 1.000 Guga dólares. É meu? Sim, agora você é o dono de um maravilhoso Ctrl Z. Ctrl Z! Eu desfiz a compra. Bom, então você desfez a compra, agora você não tem nada e tem 1.550. Eu vou dar 100 Guga dólares. Caio, sua vez. Mas funcionou. Sim. Mas pera, se ele usou o Ctrl Z... Não, pera aí. Se ele usou o Ctrl Z, de certa forma, o Ctrl Z não existe mais. Claro Ou que seja, existe. Não tem mais produto. Eu usei o Ctrl Z justamente para desfazer o Ctrl Z. Eu fiz um Ctrl Zception. Exatamente, então você utilizou o produto desfazendo o produto, ou não, seja, o produto não existe mais. A gente voltou para a realidade onde ele existe, cara. Agora a gente tá vivendo numa realidade que é um looping. E eu pus todos nós nisso. Eu ofereço 200 Guga dólares. Melhor resposta. Eu posso vender pro Caio porque a resposta dele foi boa? Não, eu ofereço 250. 250. Para o host do podcast, 250, quem dá mais, quem dá mais? Eu ofereço 500 Guga dólares. 500 Guga dólares num maravilhoso Ctrl Z. Desfaça qualquer bobagem de sua vida. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Eu dou 550. 550 Guga dólares. Para o dono dos Guga dólares. Eu ofereço todo o dinheiro que eu tenho. 859, uma aposta ousada do Max Payne. Quem dá mais? Eu ofereço 860. 860. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o apresentador do GugaCast. Se ele der Ctrl Z de novo, eu vou dar na sua cara, Rafael. Ctrl Z! Eu esqueci de falar uma regra. Não pode usar duas vezes no mesmo jogo. Droga. Não, deixa ele usar. Deixa ele usar que aí você vende pra mim, cacete. Para de cometer esse erro. Não, eu vendi e estabeleci uma regra Silvio Santos, que é uma regra inventada durante o jogo. Tá bom. O azar de vocês é que vocês nem vão saber o motivo que eu iria usar o Ctrl Z. Pô, fala aí. Eu ia desfazer a primeira vez que o Google mandou fazer uma vinheta. Tá vendo? Eu poupei o mundo disso. Já valeu a pena. Já foram 860 Guga dólares bem gastos. Bom, finalizando então o nosso leilão, eu tenho aqui para oferecer para vocês uma incrível versão única, é o único desse estilo que você vai encontrar no universo inteiro, que é uma edição especial do DVD de Perfume, a História de um Assassino, que emana cheiro de banana quando você coloca no DVD player. Então, é uma experiência única, uma coisa que você só vai viver uma vez na sua vida. Afinal de contas, depois que o CD foi esquentado ali no DVD player, a essência vai sair. Então é uma experiência que você pode ter uma vez só e vai lembrar dela pelo resto da sua vida. Não tem em Blu-ray? É só em DVD? Não, DVD porque quando a história aconteceu era só DVD. Okay. É porque como é banana, tem Yellow Ray. Exatamente. Bom, eu gosto muito do Bananinha Man, então eu ofereço 500 Guga dólares. 500 Guga dólares, dou-lhe uma. Eu dou 600 Guga dólares. 600 Guga dólares, dou-lhe duas. Não é assim que funciona? Eu não sei como funciona um leilão. Eu ofereço 640 Guga dólares. Eita! Eu ofereço 640 Guga dólares e 10 Rafa dólares. Caraca! Regra Silvio Santos, não vale. Peraí. Estou imprimindo Rafa dólares. Ok, mas peraí, a gente precisa estabelecer agora quanto vale um Rafa dólar. Não interessa, só eu tenho. Se você quer ter 10... Eu criei esse frango imobiliário. Esse é o pior jogo da história. E nesse frango imobiliário não tem Rafa Dólares. Ok. Então eu ofereço... 860 Guga Dólares. Caraca! Já que nada faz sentido mesmo. É, ok. Eu desisto. 860 Guga Dólares vendido pro rapaz ali que é o dono da dolaria, que é dono de tudo. Parabéns. Que é dono de mais uma coisa. Dolaria. Fugiu o nome na minha cabeça na hora, pô. Mas dolaria tá excelente. Então temos o resultado final do jogo. Kai, você pode botar a vinheta de novo? Sim. Obrigado. Já tá feita, né? Agora foda-se. É. Você pode repetir ela durante o programa inteiro, se você quiser. Não, eu quero só nesse momento. Atenção. Frango imobiliário. Então, resultado final. Guga terminou com 0 Guga Dólares, 1 Ctrl Z e uma bananinha. O Kai terminou com 1719, uma calculadora de emoções e um frangoleiro. É, o Kai certamente ganhou esse jogo. E eu terminei com 1040 Guga Dólares, uma sanduicheira que é um carro e uma capivara que come comigo sanduíches. Cara, esse foi o pior jogo do universo. Parabéns, cara. Não vamos celebrar o Caio. Parabéns, cara. Aê. Aê. Esse foi o pior jogo da história desse programa, cara. É igual quando o Silvio Santos lança um programa e só passa num domingo, aí no outro já não tem mais. E no próximo é, sei lá, ele passa Denis o Pimentinha no lugar. É, porque deu errado, sabe? Cara, eu achei excelente esse jogo. Primeiro que a gente vendeu coisas muito boas, segundo que o Caio ganhou. E você só tá falando mal porque você ficou com 0 Guga Dólares. Ó, a única coisa boa que pode sair desse programa é se os nossos ouvintes artistas fizerem um layout da nota de um Guga Dólar. Não, eu vou dizer mais. Se a gente tiver alguém com a capacidade de fazer o tabuleiro do frangoleiro, o frango imobiliário, o frangoleiro do frango imobiliário, a gente faz um Kickstarter para lançar o jogo de verdade. Meu Deus do céu. O manual de instruções vai ser só foda-se. Você vai abrir assim um papel, aí vai ter bem escrito, bem grande assim, tipo, foda-se. A gente só tem que dar um jeito de ele vir com a vinheta. É tipo aqueles cartões de Natal que você abre e toca música. Você vai abrir o manual de instruções, vai estar escrito foda-se, vai tocar a vinheta. Cara, sabe o que ia ser demais? Ia ser se, em vez de um manual, fosse uma caixinha de música e saísse um frango rodando igual uma bailarina tocando por Elise. Não tem nenhum motivo pra ele se chamar frango imobiliário. Vamos começar com as histórias, mas sabe onde tem mais histórias de Black Friday, Caio? Onde, Guga? Onde, Caio? Onde, Guga? Aonde, Caio? Onde, Guga? Onde poderia ser, Caio? Eu tô tentando aumentar o pitch cada vez. No grupo secreto do Guga Cash, cara. Ah, bom! Nossa! Lá tem conteúdo exclusivo todos os dias. Se você gosta do Guga Cash e você não aguenta passar os outros dias da sua semana sem Guga Cash, lá tem todo dia, cara. Útil. Todo dia útil. Qualifica como todo dia. A Anvisa considera que todo dia útil. O Inmetro também, né? Ele mede por dia. O ISO 9000, a gente tem todas as provas de que todo dia útil é todo dia. E a gente vai falar essa semana vários outros conteúdos de Black Friday, de negócios, de história de negócios. Inclusive a minha história em que eu fui processado pela empresa que fez o cimento lá de casa. Cara, eu ouvi essa história, ela é uma saga e ela é sensacional. E pra você ouvir, tem um único jeito. Você vai em picpay.me/gucacash, você usa o seu PicPay pra assinar, você paga 15 pratas, aí depois você entra lá, pede pra entrar no grupo, a gente deixa você entrar. É isso, cara. E você pode ganhar um cashback de até 10 reais na sua carteira do PicPay. Excelente. Eu não sei se eu falei uma parada aqui, que é importante. Eu falei que tem conteúdo exclusivo todo dia? Útil. É isso. Ah, é. Eu falei. Agora que você falou, eu lembrei. Então é isso. Vai lá, picpay.me/gucacash. Isso aí. Assine! Rafael, lê o primeiro aí. Eu não dei nomes dessa vez. É, vamos dizer que é frango assado o nome dessa história. Já tô pensando que é um programa sobre sexo, então. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Podem inventar nomes para todos os personagens. Adoro quando fazem isso. Sou curitibano, mas por motivos não relevantes nessa história, morei com minha família em Xangai, na China, nos meus últimos 2 anos do ensino médio. Impressionante. Uhum, entre é mesmo, 2004 né? e 2006. Uhum. Essa é uma coletânea de mini histórias e... Nossa senhora, que susto. O que mais aconteceu entre 2004 e 2006, só pra gente se situar na história? Cara, você vai lembrar que entre 2004 e 2006... teve uma série de golpes no interior paulista que era chamado Golpe da Formatura. Que um cara vendia uma formatura pra uma turma de formandos e eles pagavam as parcelas e o cara fugia com o dinheiro dele. Caraca, eu lembro disso. Que triste, cara. Que história horrível. É uma questão de negócios também. Ok. Essa é uma coletânea de mini histórias de como compras na China eram diferentes do que conhecemos hoje via AliExpress e Wish. Espero que gostem. Número 1, os produtos. Começando pelo básico, como funciona fazer compras em Xangai, ou como funcionava na época. A China, como todos sabem, é onde praticamente tudo no mundo é produzido. Inclusive sanduicheiras. Devido à mão de obra barata, várias empresas se estabelecem lá. E isso, na verdade, já se tornou uma falácia, né? O salário médio na China é maior que no Brasil. É mesmo? É. Como resultado disso, existe todo um mercado de compras na China de produtos falsificados, vendidos por preços ridiculamente baratos em grandes mercados pela cidade. Esses produtos são normalmente fabricados por ex-funcionários das grandes empresas, que, aprendendo o processo de fabricação, procuram recriar os produtos de maneira mais fiel possível para vender e ganhar alguma coisa. O material usado é muitas vezes do mais barato, e cópias mais chechelentas são daquela qualidade R$1,99 que vemos por aí. A alternativa são produtos desviados de linhas de montagem, que são descartados pela empresa por serem de qualidade inferior, e acabam caindo nesse mercado por desvio de funcionários chineses procurando ganhar dinheiro com isso. Tinha de tudo no mercado, roupas de grife, tênis, bolsas, óculos de sol, joias, relógios, etc. Número 2, a escala de qualidade dos produtos. Com tempo e experiência, descobrimos que existia uma escala de qualidade dos produtos falsos. Fomos categorizando aos poucos até criar uma escala confiável de referência. Observem que todos os nomes da escala são de descrições que os próprios chineses deram aos produtos. Da pior para melhor qualidade. A pior era Bad Copy, depois tinha Good Copy, depois Original Copy, ou seja, tão bom quanto original, e finalmente Better Than Original, que supostamente é ainda melhor que o original. Que demais. É tipo quando você comprava um MP14, que é muito melhor do que o MP3 original. Exatamente. Que bela lembrança. Era nessa época aí, 2004, 2006. É. Tipo aquela câmera, a câmera mais vendida do Brasil, que hoje a versão nova dela deve vir até com sanduicheira. 3. O ritual da compra. Para se fazer compras em Xangai, deve-se estar preparado para negociar. Lá é um costume não opcional negociar o preço das coisas até chegar a um acordo. É considerado grosseiro simplesmente aceitar o preço inicial. Para estrangeiros, eles normalmente oferecem um primeiro preço bem elevado, buscando conseguir o máximo possível pelo produto. Mas com o tempo morando lá, pegamos bem o jeito de conseguir comprar coisas pelo menor preço possível. Era bem divertido. E muitas vezes, nas negociações mais fervorosas, se formava uma pequena multidão para assistir a batalha. Cara, eu odeio isso. Eu odeio isso. Que inferno! Eu odeio ficar barganhando preço, cara. Nossa. Já aconteceu várias vezes assim, de eu ir em feira e tal, e dá pra ver que é pra isso que o cara tá lá, né? Porque tem gente que adora, tem gente que acha que é um, tipo, um jogo, né? Um esporte. É tipo frango imobiliário. E não, cara, eu acho muito chato. Toda vez que começa isso, eu já vou embora. É, eu uma vez fui na Tailândia, e aí eu fui perguntar o preço de um negócio, e a mulher falou que era 100 bahts. A moeda lá é bahts. Uhum. Aí eu falei, ah, tá bom, obrigado. E fui saindo, ela, 90 bahts. Aí eu falei, não, obrigado, eu só queria saber o preço. 50 bahts. Não, moça, eu na verdade não tô interessado. 10 bahts. Uhum. Falei, olha... E 10 bahts era muito pouco dinheiro, assim, era tipo 90 centavos. Aí eu falei, olha, eu realmente não queria. E ela não entendia inglês, na verdade. Aí ela começou a falar, ah, você estava só me enganando, você não tem pena de mim, você me fez perder meu tempo. Eles fazem isso. Caralho! E aí eu fui embora e a mulher ficou gritando por horas enquanto eu fui embora. Caralho! E aí depois eu comprei em outra banca por 100 bahts, porque eu achei melhor. Aconteceu exata a mesma coisa comigo em Chinatown, em São Francisco. Não vou nem repetir a história, porque é exatamente igual. Que demais. E eu falei assim, não, eu só queria saber o preço, eu não quero comprar. E a pessoa falava inglês, então não foi nem por isso. Caraca, e não existe o conceito de tô aqui só dando uma olhadinha. É, não existe conceito. É, existe, mas eles querem te constranger para que não exista. É. Capítulo 4, Minha Mãe, a Negociadora. Minha mãe se tornou mestre nessa arte. Se pediam 100 em algo, ela logo oferecia 10. Tinha debates intensos por preços, mesmo sem falar chinês e com inglês bem limitado. Chegava horas que ela falava, então não compro mais, e saía andando, sabendo que o vendedor iria ceder para não perder a compra. Muitos chineses ficavam muito irritados durante o processo de negociação com ela, mas no final de tudo riam e elogiavam as habilidades dela. Já vi chineses negociando com ela chegarem a cair de joelhos, implorando para que ela não pedisse tão baixo preço, pois não iria sobrar lucro suficiente para garantir a comida da família do vendedor. E não estou sendo poético, isso acontecia literalmente e direto. Era bem divertido fazer compras com ela. Meu Deus do céu, que povo sádico! Se ela achava divertido, cara, tudo bem. Ah, cara, é só constrangedor. Não, mas ela sabia fazer, ela sabia curtir isso aí. Eu não curto também, mas se ela curtia, era maneiro. Sim. Tinha um mercado de rua que ela frequentava regularmente, e todos os chineses conheciam ela já de longe, e sempre puxavam para oferecer algo e ter uma boa negociação. É em um destes estabelecimentos que a próxima parte da história acontece. 5. A camisa XXL. Eu sou um cara bem grande, sempre fui alto, então era difícil achar roupas que me serviam bem. Nestes mercados, minha mãe sofria para achar uma camiseta de tamanho maior para mim. Certa vez, ela achou um vendedor que tinha camisetas da Quicksilver, entre aspas, e foi ver se tinha um tamanho que eu precisava. O vendedor disse que não tinha, mas que um amigo ali perto poderia fornecer. Se ela esperasse alguns minutos, ele iria buscar. Concordou, e o vendedor logo voltou com as camisetas. Após o ritual de negociação, ela conseguiu comprar umas 5 peças por um preço ridiculamente baixo. Chegando em casa da escola, ela me deu as camisetas e fui logo provar. Lembro que eram bem bonitas, certamente ao menos da qualidade Good Copy. Mas tinha apenas um problema. Apesar de terem as etiquetas dizendo XXL, não serviam. Achei estranho, pois apesar de difícil de achar, o tamanho normalmente servia bem em mim. Mostrando para minha mãe, descobrimos que se tratava de uma camiseta tamanho M, com uma etiqueta de XXL colada com cola quente por cima da etiqueta M. Caralho, velho! Essa é uma bad copy. Provavelmente, o chinês achou que ela era uma estrangeira que estava ali a passeio, e quando se desse conta da enganação, já estaria longe do país. Ela ficou muito irritada, e voltou logo no dia seguinte na loja. Brigou com o chinês, juntou uma multidão que ria e batia palmas, enquanto ela brigava e pedia reembolso pelos produtos. Ok, não, isso é muito da cultura deles, então. É tipo um ratinho ao vivo. É, a gente achando absurdo aqui, mas tipo, pros caras é a alegria da vida deles. Não é possível, cara. Tendo aprendido a lição, ela pegou outros vendedores no ato quando tentavam fazer esse truque. Uma vez que estava com ela em outro mercado, ela inspecionou a etiqueta de uma camiseta na frente da vendedora, retirou a falsa de cima da verdadeira, a cola quente ainda estava mole, e colou na testa da vendedora. Caramba! Cara, ela realmente dominou os chineses, né? Depois ela se tornou uma imperatriz e... Ela era Mulan, eu acho. A vendedora ficou vermelha de raiva e ficou nos xingando enquanto saímos dali. Minha mãe amava fazer compras lá. Pegou tanto gosto pela coisa que até hoje na casa dela tem vários produtos que adquiriu deste mercado, como joias e acessórios que deixa como presentes coringa, caso seja necessário ir em alguma festa e ter esquecido de comprar presente. Cara, isso foi em 2006, como que ela ainda tem alguma coisa? Tem 12 anos. É, ela veio com container, né? Eles são de Curitiba? Tudo para lá. Ficou preso lá mesmo, né? É. Bônus, meu primeiro tênis chinês. Logo quando nos mudamos pra lá, sem experiência na arte de comprar coisas nestes mercados, precisava de um tênis novo. Fui em um mercado com meu pai procurar algo. Como já mencionei, sou bem grande, então estava difícil achar meu tamanho nas lojas. No final do dia, já anoitecendo, um vendedor nos disse que um amigo dele teria meu tamanho em sua loja, e que nos levaria até lá sem problema nenhum. Então, fomos seguindo ele pelo mercado, até chegar nesta outra loja. De repente ele faz uma curva e sai da área do mercado, nos chamando para atravessar a rua. Eu e meu pai nos olhamos e pensamos, bom, a loja deve ser do outro lado da rua. Tinha algumas ali, nada fora do normal, já estava escuro, só queríamos comprar logo um tênis e ir embora. Daí o vendedor entra em um beco. Ok, algo aqui não está certo, pensamos. Mas por algum motivo continuamos a seguir o cara. Meu pai era bem responsável, né? Meu Deus. Porra! No beco era cheio de pequenas portas que entravam nos prédios residenciais de chineses da região. Tinha gente por todo lado nos encarando enquanto andávamos. Estava me cagando de medo, certo de que saísse dali vivo estaria com um rim a menos. Mas seria pelo menos uma good copy. O chinês, então, entra em uma das portas e nos chama para dentro, tal como Sméagol liderando os hobbits no Senhor dos Anéis. Olho pro meu pai e digo, você lembra como voltar desse labirinto aqui? Estou com medo. Meu pai responde, eu também tô, mas não lembro o caminho, então não temos muita escolha, vamos lá. Contra todo bom senso, seguimos o vendedor para dentro do prédio e subimos uma escada apertada. Puta que eu pariu. Tinha muito cheiro de urina, meu Deus, lixo e de comida, vindo dos vários apartamentos no caminho. Chegou em uma porta e o chinês bate e diz algo que não entendemos. Acho que eu sei o que é que ele disse aqui, vocês sabem? O quê? Não. Eu vou te matar. Abrindo a porta e entrando, nos encontramos em um pequeno apartamento de alguém. Sim, eles nos levou até a casa do tal amigo. E nas paredes da residência, vários tênis Nike, Adidas, Converse e todas as marcas que podem imaginar. Elas estavam em display, igual ficam nas paredes de lojas de calçado aqui no Brasil. Eu e meu pai, ainda em choque, provamos alguns pares até que achei algo que me servisse e fosse confortável. Após a compra, o chinês nos levou de volta até o mercado e fomos embora. Quando entramos no carro, olhamos um pro outro e rimos muito até chegar em casa. Tinha tudo pra dar muito errado, mas deu tudo certo. Espero que tenham gostado, tenho muitas histórias de vários tipos dessa época. Se gostarem, posso mandar mais coisas sobre como era a vida em Xangai. Um grande abraço. Pô, manda sim. Muito bom. A gente pode até fazer um episódio especial de ouvintes que moram ou já moraram em outros países, falando sobre peculiaridades, sei lá, alguma coisinha, tipo, sobre a estranheza desses lugares. Porque tudo que ele descreveu nesse e-mail, pra mim, é um pesadelo. Pior lugar do mundo. É, eu também achei bem ruim. Mas a mãe dele achou o máximo. É, se descobriu lá, né? Sim. Vai, Caio. Bora lá, então. Dá um nome de frango pra essa história aí, Caio. O nome dessa história é Giselda. Ele realmente deu um nome de frango pro frango. Olá, Guga, Rafael, Caio, possível convidado. Essa história aconteceu em 2001, quando eu tinha 16 anos de idade. Peço para que mude os nomes, pois acho que os nomes que vocês escolhem sempre são melhores que os originais da história e também para proteger a minha integridade na família. Sou o segundo filho de 4 irmãos. E nessa época vivíamos em uma situação de altos e baixos, quando o assunto era dinheiro. Nessa época, meus pais tinham uma confecção de uniformes, na qual trabalhei dos 13 aos 20 anos, quando a empresa fechou. Muito bom, né? Criança, escola, né? Eu não tinha salário, vivia naquela de pedir uma grana para os meus pais quando precisava, e sempre era a mesma coisa. Pai, me arruma 20 reais? Pra que você quer 15 reais? Te dei dinheiro semana passada, você já quer 10 reais de novo? Toma aqui esses 5 reais e não me pede mais nada essa semana. Eu adoro essa piada. Meu avô era igual, cara. O Rafael sempre faz essa piada, sempre que ele pode. Sim. Nossa, eu lembro que meu avô, eu pedia, sei lá, ah, avô, me dá, sei lá, 5 reais pra alugar uma fita de videogame. Ele me dava uma bala, sabe? Ele jogava um Big Big na minha mão. Eu ficava, puta que pariu, esse velho tá se fingindo de louco pra cima de mim, porra. Nesse clima de não termos grana pra fazer as coisas que gostaria, eu acabava passando muito tempo em casa jogando Super Nintendo e ouvindo música. Até o dia em que nosso potente aparelho de som 3 em 1 desistiu de funcionar. Como era a época em que mais estava ligado à música, pois estava começando a tocar violão, meu pai ficou com pena e disse que compraria outro aparelho de som para casa. Passada uma semana, sem um lugar para rodar os meus CDs, minha mãe ficou sabendo que em uma rede de supermercados estava acontecendo um saldão, onde a loja colocava à venda os eletrodomésticos que ficavam de amostra. Nossa, já comprei muita coisa de amostra, viu? E lá vimos um aparelho de som um pouco mais moderno que o nosso antigo e por um preço bem em conta. Minha mãe ainda negociou com o vendedor, que lhe deu mais um desconto extra, pois o aparelho não tinha caixa. Cara, eu tenho saudade do tempo em que o aparelho de som era um móvel na sala das pessoas. Era legal mesmo. Agora ele é uma caixinha que fica num canto, assim, uma caixinha Bluetooth. Sim, eu acho engraçado, tipo, que era um eletrodoméstico mesmo, assim, mais uma coisa pra você comprar, né? Tinha TV... Tem que ter, E o aparelho de som, era Sim. Muito bizarro. Aqui em casa tem ainda. Com duas caixas de som gigantes que você usava como mesinha, que dava pra botar um vaso em cima. Sim. Embora hoje em dia eu sinto que a gente pode simplesmente transferir pra home theater, né? Porque aí você ouve música entrando no Spotify pela TV e ouve no home theater. É, não é tão legal. Aqui em casa tem o aparelho de som ainda do jeito certo e tem até o toca-disco em cima. E eu ainda tive o requinte de comprar de duas marcas diferentes para ele ficar desconjuntado. Tem o carrossel de CD que você pode colocar até 4 CDs ao mesmo tempo? Não, isso não. Ele tem um receiver da Samsung cheio de luz e um toca-disco da Sony que não combina. Muito bom, parabéns, Lê. Obrigado. Excelente. Quando fomos pagar pelo aparelho, a moça do caixa disse que não tinha garantia e que não poderíamos trocar caso houvesse algo sem funcionar no aparelho. Minha mãe então disse que não o levaria mais. Nessa hora, o vendedor apareceu do nosso lado como um capanga dos vilões do Power Ranger, aqueles que brotam do chão. Diz que poderíamos levar o aparelho tranquilamente, pois ele mesmo havia testado e que não teríamos garantia da loja, mas sim do fabricante. Caraca, mas que cilada, velho. Nossa, tá cheirando um golpe assim de tão longe. Colocamos o aparelho no carro e fomos pra casa. Logo que chegamos, eu já tratei de ligar o novo aparelho. Liguei e comecei os testes. O rádio sintonizava normalmente e já abri um sorriso. Estava funcionando, graças a Deus. Fui buscar um CD pra testar. Coloquei o CD ao vivo dos Raimundos. Eu tinha esse CD também, é muito bom. E para minha surpresa, o disco fazia um barulho que estava rodando, mas não tocava a música. Troquei o CD e nada. Desliguei e liguei da tomada, nada de novo. Decidi colocar uma fita cassete para ver se estava funcionando. Assim já ia pronto para reclamar de todos os defeitos. E quando coloquei a fita do Charlie Brown Jr., eu só ouvia um chorão preguiçoso cantando a música bem mais devagar do que realmente era para ser. Parecia que ele estava cantando em baleiês. Maravilhoso. O que é baleiês? Ah, tipo uma música, tipo um som de baleia? Exato. Vou te levar daqui. Então é isso que as baleias estão cantando? Sim, é Charlie Brown Jr. Eu sempre achei familiar mesmo. É, se elas são aqui da América do Sul, elas cantam Charlie Brown Jr. Se elas são da América do Norte, elas cantam Beach Boys. No dia seguinte, rádio no carro, rumo ao supermercado e minha mãe já espumando. Devo dizer aqui que minha mãe não é a pessoa mais tranquila do mundo. Hoje, aos 60 anos, já acalmou. Mas nessa época, ela era aquela pessoa que reclamava por qualquer coisa que se sentisse no direito. Exemplos. Restaurante. Garçom serve as bebidas. 45 minutos depois, nada da comida? Ela levantava e saía. Se alguém viesse cobrar a bebida, a coisa virava uma discussão gigante. Acho que ela foi a pessoa que mais reclamou com a entrega de outro restaurante que prometia entregar em 28 minutos. Ei, saudade, Habib's. Aliás, essa promessa deles acabou, acho que por conta das reclamações dela. Cara, eu via muita gente burlando essa porra da entrega de 28 minutos, cara. Coitado do Habib's. Eu já contei pra vocês quando o cara do motoboy do Habib's me ensinou como conseguir a comida de graça? Sim, você pedia ela toda diferente. Ah, eu quero o lanche, só que sem isso... Você mudava tudo, né? É, pedia as esfirras sem cebola. Exatamente. Como é que você vai fazer aquela porra, aquela esfirra de carne sem cebola? O cara tinha que ir lá com a mão tirar a cebola, cara. 28 minutos só pra tirar a porra da cebola. Saudades, Habib's. Saudades, Habib's. Bom, voltando ao assunto. Chegamos na loja e logo na entrada encontramos o vendedor que nos disse que havia testado o aparelho. Vou tentar recriar parte do diálogo entre o vendedor e minha mãe para que entendam mais ou menos como foi o caso. Olha, o aparelho não está funcionando. Me desculpa, senhora, mas não posso fazer nada. Filho da puta. Nessa hora, o língua na feijoada já deu um sinal de que as coisas não iam dar certo. Língua na feijoada... Você abre a tampa e ela tá fazendo uma careta pra você. Ah, que nojo. Mas você disse que tinha testado e estava funcionando. Eu testei e estava. Mas se na casa da senhora não funcionou, não posso fazer nada. A senhora pode ir na autorizada. Então chame o gerente, pois você me disse uma coisa ontem e outra hoje. O gerente não está. Então, como vamos resolver isso? Não posso ficar com o aparelho quebrado. A senhora pode comprar um novo ao invés de um no saldão. Garanto que vai funcionar. Puta, que filho que da filho puta. Da mãe. E foi aí que a coisa pegou. Minha mãe ficou furiosa num nível que se o próprio... Pode ser aditivado, senhor? Teria fugido correndo do lugar. Pode ser aditivado. Dali pra frente, ela com certeza perdeu a razão, pois disse coisas como... Você não honra as calças que veste, você é um mentiroso. Caluniador, mentiroso. Sua mãe com certeza tem vergonha de ter parido você. Puta que pariu, já perdeu a razão totalmente. É... Ela tinha que ter falado, você não tem envergadura moral. O vendedor, no primeiro instante, tentou continuar a replicar, mas com 16 anos eu já tinha 1,85 de altura e uns 85 quilos e tomei a frente. Ele franzindo, ficou intimidado, jamais iria agredir o cara, mas, apesar de errada, a senhora raivosa era a minha mãe. Essa discussão durou uns 20 minutos e mobilizou um monte de funcionários. A maioria nem sabia do que se tratava, mas tentava acalmar minha mãe. Foi aí que surgiu o gerente. Ele pediu para que eu pegasse o aparelho e o acompanhasse. Fui com ele enquanto minha mãe bebia água com açúcar que tinha dado para ela. Caraca, ela realmente ficou pistola. Ele pegou o aparelho, ligou na tomada e disse que estavam funcionando. Eu expliquei que a fita cassete e o CD não estavam funcionando. Ele pegou uma fita e um CD, testou e estava igual na minha casa. Olhei para ele com aquela cara de quem diz: "Tô falando, cara." Ele então olhou atrás do aparelho, mudou a chave de 220 para 110. Puta merda. E tudo funcionou normalmente. Na sua casa, as tomadas são 110? Sim. Então era só isso. Não tinha energia suficiente para funcionar além do rádio. Meu Deus, cara. Nossa, que vergonha. Que vergonha. Naquela hora, eu comecei a tremer, pensando no esporro que levaria da minha mãe, que quase se transformou num Doberman raivoso por algo que não estava quebrado. Era apenas um erro de seu filho desatento. Ah, mas numa boa... É... Difícil, né, você perceber isso de cara. Mas ele podia, pelo menos, ter tentado dar essa olhada primeiro, vai, o cara da loja. É, o vendedor, né? Se o vendedor falasse assim, peraí, vamos dar uma olhada aqui, a gente teria, entendeu? Só que como de cara ele falou assim, foda-se aí... Exato. A má vontade dele foi que causou a situação toda. Meu, esse negócio de 110, 220, pra mim é muito esquisito, porque, tipo, aqui em São Paulo, pela minha memória, é tudo 110. Tudo 110, é. E, então, eu nunca, né, nunca tive essa confusão de, tipo, de chegar em casa, ter chavinha, será que é essa, será que é aquela e tudo mais. E eu acho que, por isso, por essa falta de conhecimento, de convivência, eu morro de medo dessa porra. É mesmo? Porque eu acho que tudo vai explodir. Cara, mas na verdade, assim, se tudo é 110, o seu risco é pequeno. O ruim é quando a sua tomada da sua casa é 220. Porque você ligar um aparelho 110 na tomada 220, ele queima. Se você ligar o aparelho 220 na tomada 110, não acontece nada. Acontece isso aí que aconteceu com o menino. Ele não funciona. É, ele não tem energia suficiente. O chorão fala baleias. É, isso aí. É até legal se você pensar bem. Então, skate. Continuando a história aqui. Pedi para o gerente para que arrumasse uma caixa, assim poderia dizer a minha mãe que havia trocado por um novo. Ele foi muito gente fina, viu que eu corria um grande risco de receber um esporro homérico e arrumou uma caixa no mesmo aparelho. Voltei para onde minha mãe estava, dizendo que havia trocado, e contei vantagem ainda. Disse que o gerente não queria trocar, então eu disse que ele estava errado, que eu iria procurar meus direitos, e ele havia acabado cedendo e me dando um novinho. Esse aparelho já foi pro lixo, acho. Ou minha mãe deve ter dado para algum parente, sei que faz um tempo que não o vejo na casa dos meus pais. O fato é que até hoje ela não sabe que levamos o mesmo aparelho para casa naquele dia. Até esse momento agora. É, agora ela descobriu. PS, obrigado por existirem, fazia anos que eu não escrevia nada e ouvindo o podcast de vocês, eu voltei a escrever minhas histórias. Aliás, tem um monte delas que poderiam se enquadrar no programa. É isso, muito obrigado. Posso ler a próxima? Manda bala. Queridos mestres do storytelling, envio aqui a minha saga do meu primeiro Black Friday nos Estados Unidos, torcendo para que ainda dê tempo de entrar no programa. Aproveito para agradecer ao GugaCast e a podcasts como vocês, 99 Vidas, Nerdcast e Mamilos, que ajudam a gente a matar a saudade da terrinha. Abraços. Muito bom. Éramos quatro companheiros vivendo em uma terra estranha. Viemos cada qual em sua própria caravana, trazendo famílias e tudo o que podíamos carregar das terras quentes e áridas do sul em busca de oportunidades e uma vida melhor nas geladas terras de Nueva Jersey. Nueva Jersey. Eu sou Arthur de la Vuelta Redonda, líder do bando, do qual também faz parte minha companheira de guerra, Talitita de la Guanabara. Meu fiel escudeiro, Lorenzito, hijo de Lorenzo. E sua incansável esposa, Mariana de las Minas Generales. Maravilhoso, cara. Em uma noite fria de outono, numa taverna suja, conhecida por servir pão doce quentinho e canecas gigantes de cerveja aguada, também coisas de imigrantes de outras partes do sul, um conhecido bardo da região é o guitarrista butraguenho. Cantava músicas e contava lendas daquelas terras. Uma das lendas nos chamou a atenção pela data. Ela coincidia com a semana em que estávamos e tinha um nome assustador: La Viernes Negra, ou como gostamos de chamar, La Siesta-feira Negra. Na Siesta-feira Negra, uma maldição acomete os maiores comerciantes dos vilarejos, que faz com que eles queiram... Ah, agora que eu saquei que ele tá fazendo um lance de parecer uma história épica, né? Sim. Que faz com que eles queiram se livrar de toda a mercadoria que tem em suas pequenas lojas, que poderiam muito bem ser burgos inteiros. Caçadores, mascotes, feiticeiros, aventureiros, bardos, oportunistas, garimpeiros e toda sorte de seres humanos que habitam esses reinos, nobres ou não, pobres ou não, caramba, parabéns, né? Se aglomeravam na porta das lojas, que abririam à meia-noite, logo após o banquete anual que todas as famílias faziam para agradecer alguma coisa que a gente ainda não tinha entendido muito bem o que era, e ainda não entendemos. O ação de graças ainda não me faz sentido. É, depois eu explico. Eu também não entendi muito bem. Jovens, sede por aventura e com pouco dinheiro, não poderíamos recusar o chamado para essa aventura incrível. E planejamos ali mesmo, enquanto lambíamos os doces ossos de porco assado e cebola frita que ainda restavam na mesa. O plano era ir para a porta do mercado do Sr. Walter. Por volta das 6 da tarde, quando todos ainda estariam estufando a barriga de peru e assistindo gladiadores jogando bola. E assim fizemos. Já era noite, e se o frio já incomodava os nativos da região, para esses pobres imigrantes dos trópicos, era como uma chicotada na alma. Todos com nossos casacos de pena de ganso, sacos de sanduíche fornecidos pelo Rei do Burgo, balde... Rei do Burgo é muito bom. O Rei do Burgo é o melhor, cara. Eu só vou falar Rei do Burgo agora. Baldes de refrigerantes e uma garrafa de café. Álcool não é permitido nas ruas por aqui. Fomos os primeiros a chegar e celebrávamos a vantagem obtida frente aos outros competidores. A meta era comprar o máximo possível de artefatos mágicos, como telas gigantes de 42 polegadas, um negócio incrível chamado Caixa X. Cadernos que tinham telas e teclas e outros itens que fazem mágicas menos interessantes, mas não menos impressionantes, como fazer a sujeira desaparecer ou fazer o cabelo ficar liso. Esse eu ainda não entendi também. É até meio medieval, se você pensar bem. Porra! Esperávamos uma cena de corrida do ouro. Tendas, famílias inteiras dedicadas, fogareiros, pessoas vendendo comida. Mas não. Outros buscadores de aventura foram chegando e se organizando calma e civilizadamente em fila. Logo atrás de nós, nativos com cabelos dourados e a pele branca como a neve, alegremente nos davam dicas das melhores maneiras de se aproveitar da maldição do Sr. Walter. Minutos antes da meia-noite, os soldados do Sr. Walter levantaram as portas. Nos preparamos para correr, para não ser pisoteados pelas pessoas atrás da gente. As portas estavam bloqueadas por singelas fitas de plástico e os soldados nos saudavam e pediam para que a gente esperasse eles cortarem as fitas. Eu não entendi nada disso. É que acho que tinha umas fitinhas, né? Tipo, na frente da entrada. E aí os funcionários só pediam para... Ah, saquei. Eles abriram, eles levantaram a porta, mas mantiveram a porta lacrada, né? Deve ser isso. Sim, exato. Aí eles provavelmente têm alguma tradição de cortar fita. Ei, Black Friday começou. Tipo, é, vai dar meia-noite, pode entrar, né? Exato. Ô, oh, senhor Val. Com essa loja em Barbacena. Nos preparamos para os protestos, mas na verdade todo mundo obedeceu calmamente. Alegremente até. Os soldados com suas armaduras azuis percorreram a fila oferecendo água e pretzels. Nada mal. Pô, nada mal mesmo. Que raiva de país de primeiro mundo, cara. A gente tem o Guanabara aqui, o aniversário do Guanabara, e é aquele batalha campal. O bolo de São Paulo, né? Porra! Quando as fitas finalmente foram cortadas, todos saíram correndo em direção à área da loja, onde ficam as telas mágicas e as caixas X. Meu bando tinha a missão de se abraçar aos produtos que queríamos, enquanto minha missão era pegar um carrinho para conseguir, de algum jeito, carregar tudo. Tem também que colocar os itens no carrinho é o que determina que eles são seus. Mas na ansiedade, na corrida, na falta de experiência, minhas pernas eram mais rápidas do que as rodas daquele medieval carrinho. E numa tentativa de fazer a curva, eu atingi uma das telas mágicas, que foi direto para o chão. O desespero tomou conta de mim e do meu grupo. Nos poucos segundos depois do acontecido, eu já imaginava o que seria das nossas vidas. Seria preso e torturado pelos soldados. Seria pisoteado pelo bando atrás de mim, que me lincharia por ter quebrado uma tela mágica perfeita e com desconto. E já gritava, sigam sem mim, me deixem pra trás, para o meu bando. Mas quando olho pra trás, vejo apenas algumas pessoas andando calmamente. A maioria ria da minha atitude e dos meus companheiros. Nossos vizinhos de fila, antes tão amistosos, visivelmente tentavam evitar o contato visual para não serem confundidos com parte do nosso bando trapalhão. Um dos soldados, que parecia mais decepcionado e constrangido do que furioso, chegou para mim e disse, Sir, não é preciso correr. Sir, ele deixou o Sir. Que vergonha. Não é preciso correr. Sim, senhores. A história contada pelo Bardo Butraguen... Bardo Butraguen é um nome muito bom, cara. É demais. Só não é melhor que Rei do Burgo. Era parte verdade, Rei do Burgo. Era parte verdade e parte lenda. Por incrível que pareça, a parte verdade era a maldição do Sr. Walter, que de fato apresentava descontos imperdíveis. A parte lenda é que haveria uma batalha. Enquanto eu e meu bardo nos comportávamos como personagens de um filme do Adam Sandler, todos os outros moradores do vilarejo se comportavam e seguiam alegremente para comprar geladeiras, fogões, peças de carro, tapetes e o que mais estivesse disponível no fantástico lojão do Sr. Walter. No fim, enquanto eu tentava resolver a situação da tela quebrada com o soldado de azul, contei pra ele como o bardo butraguenho nos contou a história. E ele, que também era um imigrante vindo da terra de Montezuma, me ofereceu uma oferta especial pra eu não sair no prejuízo. Ele me venderia a tela quebrada e também um seguro de 3 anos contra acidentes. Ele enfatizou que tinha que ser o de 3 anos. E aí, passadas algumas semanas, bastava eu dizer que derrubei a tela no chão e que eles me dariam outra. Isso me custaria apenas $150 a mais. Aparentemente, ele ganharia uma boa comissão pela venda do seguro, e dito e feito. No fim, essa TV quase não valeu a pena por conta do seguro que eu tive que comprar, e acho que eu acabei ajudando meu amigo soldado de azul a cometer um crime. Mas deu tudo certo no final e ninguém se machucou. É, ele fraudou o seguro aí, né? Sim. É, fraudou. Compramos tudo o que queríamos e mais. Compramos roupas, comida, produtos de limpeza. Compramos os suportes das TVs e as ferramentas para instalar tudo. Compramos até uma bicicleta por apenas $15. Quer dizer, moedas de ouro. Depois, contamos o mico para o bardo butraguenho, que não voltou atrás e menosprezou a nossa aventura dizendo vocês não participaram da verdadeira Viernes Negra. E talvez não, mas essa aventura nos deu o level up necessário para poder enfrentar uma saga ainda mais difícil e mais compensadora no ano seguinte. A Sexta-feira Negra Online. Parabéns, bom, cara. Que excelente história. Muito bem contado. A história em si, ela quase nada, né? A gente chegou, pagou um micão no mercado e quebrou uma televisão, mas ele contou de um jeito tão bom que virou uma ótima história. Exatamente. Eu vou usar essa história como exemplo no tutorial de como fazer histórias. Rafael, eu escolho você. Essa história se chama Fricassê de Frango. A gente não deu um nome de frango pra minha história. Fala aí que nome de frango você acha que uma história medieval de Black Friday merece. Alice Spring Chicken. Ok. Perfeito. Oi, oi, oba, fidalguíssimos, Gustavo, Rafael Mafra, Caio Corraine e eventual convidado. Que bela introdução. Sim. Oi, oi, oba, gostei muito. Previamente, peço que modifiquem meu nome à discricionariedade dos senhores, já que os fatos a seguir expostos podem me trazer repercussões jurídicas negativas ou não. Ok. Me chamo... Certamente um sujeito pacato, de feições serenas e quase sempre boa praça. O típico gordo bonachão. Se alto fosse, poderíamos me comparar com um armário. Entretanto, pela canhada estatura, alcanço no máximo ao patamar de cômoda. Quiçá, um criado mudo. Informações a se levar em conta para valorizar o ápice da narrativa. É fundamental informar que sou um grande entusiasta da Black Friday, enquanto ramificação do imperialismo capitalista estadunidense importada para estimular o consumo em solo tupiniquim. Há pelo menos 6 anos interrompo minha vida para gastar meu rico dinheirinho com as maravilhosas promoções da data sagrada. Sim, deixo para a esposa a tarefa de levar nossos filhos ao colégio, desmarco reuniões, repasso audiências e clientes para colegas, antecipo alguns prazos, adio aqueles que posso adiar, tudo em prol desse dia de esbórnia consumista. Caraca, isso é dedicação ao consumismo mesmo, né? Isso. Capitalismo venceu. A gente cortou do comecinho porque ele pediu, mas eu acho que vai ser importante para a história a gente deixar claro aqui que o nosso amigo... Vamos chamar ele de Doutor Cômoda? Ok. O nosso amigo Doutor Cômoda é advogado. Beleza. É comum que amigos e familiares me repassem suas listas de produtos de interesse para que eu faça pesquisa de preços e saia enchendo carrinhos virtuais e boletando tudo para eles decidirem o que vão efetivamente pagar depois. Tenho, inclusive, login e senha dos mais próximos em grandes e-commerces. Caraca! O cara terceiriza Black Friday. É, ele resume tudo isso agora, ó. É isso. Sou um especialista em Black Friday, com mestrado em consumo consciente e doutorado em economia doméstica pela Universidade dos Loucos. Feita a contextualização, nos deteremos ao dia 27 de novembro de 2015. Obviamente uma sexta-feira. Madrugada em claro debruçado no notebook, procurando descontos reais, boletos e mais boletos. Cartões de crédito já sem limites para sonhar. Aquele cansaço que domina cada osso e cada articulação. Os olhos em brasa da noite em claro e agora vendo o sol nascer e esquentar aquela manhã. Deparo-me com um banner de uma grande operadora de telefonia móvel prometendo bônus de 18 GB de internet por um ano e num valor inferior ao que eu já pagava mensalmente. Senhores, esqueçamos a fadiga. Não se ignora 18 GB de internet de graça. Celular em punho, mais de 40 minutos de ligação e voilá. R$80 mensais de economia e 20 GB, 2 GB do plano, mais 18 GB de bônus no bolso. Há quase uma hora de ligação não pareceu nada diante de uma promoção assim. Finalmente fui dormir o sono dos justos, cheio de boletos a pagar, mas com acesso infinito à World Wide Web na palma da minha mão, e todos os sonhos do mundo. 3 míseras horas de descanso depois, o smartphone começa a apitar freneticamente do lado da cama. Eram as mensagens confirmando a troca do meu plano pós-pago, mas espera aí, cadê meus 18 GB de bônus? O que eu vou fazer só com 2 GB? E foi aí, caros baluartes do rádio na internet, que começou a loucura. Horas com atendentes da operadora, e-mails enviados e nada do meu tão sonhado bônus. Já próximo das 16 horas, ouço a voz do outro lado da linha desistir. Senhor, dirija-se à nossa loja oficial na sua cidade. Fica na avenida... Lá resolverão seu problema. Você cantou a música da impressora? A canção do povo da impressora. Ótimo. A loja é bem distante de casa, mas bem próxima à escola da minha filha. Dou uma passada lá, resolvo isso rapidinho, pego ela e voltamos. Pensei. Lê do engano. Ficamos eu e minha esposa até as 18 horas na loja oficial da operadora, até o horário de fechamento. E a última informação que nos deram é que eu só resolveria isso no atendimento telefônico. Claro. Caraca, isso é muita filha da putagem. Essa é a desgraça total. Resolvi que não ia me estressar mais com aquilo naquela sexta-feira. Sabia que precisava de um descanso. Normalmente durmo pouco, mas um cochilo de 3 horas e ainda no período da manhã não é o que eu chamo de um sono reparador. Mas sabem quando o esfalfamento é tanto que você não consegue dormir? Eu sei quando eu dou parabéns para o uso da palavra esfalfamento. Foi isso, uma noite insone, mas uma noite e dessa vez a culpa não era da Black Friday. Levanto-me sábado de manhã, lembro das pendências com a operadora de telefonia, opto por um banho gelado para despertar o cérebro antes das ligações intermináveis e passo a elas na sequência. A instrução da atendente ao telefone foi clara. Retorne à loja física. Eles têm que resolver o seu problema. E lá fui eu, mais uma vez. O sol em Alô não é para iniciantes. Às 11 horas, no centro da cidade, parece que piora e some a isso 2 noites seguidas sem dormir. E esse ping-pong de responsabilidades entre a loja física e o atendimento da central telefônica. Pego minha senha na máquina de autoatendimento, aguardo alguns minutos e, de novo, a funcionária da operadora não sabia o que fazer. Ela sentada na minha frente, chamo o gerente e eles telefonam para a central. E ninguém sabia como ativar meu bônus. Já próximo ao meio-dia, o gerente decreta. Você vai precisar ligar para a central. Eles vão saber o que fazer. Tento manter a calma, me levanto e faço a ligação. Peço um minuto para os meus interlocutores e pergunto se o gerente poderia interceder por mim junto à atendente do outro lado da linha e ele concorda. Nesse momento, vejo um senhor de avançada idade que acabara de deixar as dependências da loja com dificuldades para tirar seu carro e ir embora. O único outro veículo ainda ali era o meu e estava justamente estacionado ao lado dele. Como qualquer bom cidadão, saí e fui oferecer ajuda, perguntar ao afável idoso se eu afastando meu carro dali, ficaria mais fácil para ele seguir seu caminho, ao que o bom velhinho concordou. Retorno ao interior da loja só para avisar ao gerente, vendedoras e o segurança à porta da minha boa ação e que logo voltaria para finalizar o atendimento. Isso tudo falando ao celular com a operadora, mais precisamente com uma jovem de voz gentil, de nome Verônica. Jamais esquecerei. Satisfeito o egresso do senhor sem levar junto a lateral do meu carro? Se eu não tivesse falado que o cara era advogado, a gente saberia agora pelo uso da palavra egresso. Sim, exatamente. É por isso que era importante saber. É. Percebo que era 12:01 e que o segurança simplesmente está passando a chave na porta do estabelecimento. Saio apressado, bato na porta de vidro e parece que de repente eu havia ficado invisível. Meu que Deus, cara, que filho da puta. Por que quê? Por isso? O gerente vai para a sua sala. As últimas vendedoras se retiram de suas baias, o segurança vira as costas. Isso mesmo que vocês estão lendo. Tudo que eu conseguia fazer era reclamar e descrever aquele absurdo para a Verônica ao telefone e bater incessantemente na porta de vidro. Acompanho a movimentação ali dentro e vejo o gerente voltando já com uma mochila. Olho em seus olhos e num berro gutural pergunto: que porra é essa? Intimidado, ele faz um sinal com a mão para o segurança que abre timidamente a porta, mas deixando o corpo para que eu não entre mais na loja. Foi aí, meus amigos, que a insanidade tomou conta. E eu, com um ombro, abri a porta e levei o terminal de autoatendimento que estava ali ao lado e o segurança no ombro, atirando-os ao chão. Máquina e homem. Caraca. Aí, doutor Cômoda. Eu, do alto dos meus 1,67m, carreguei um segurança de mais de 1,90m e um computador em cima de totem no ombro e despejei no chão. Foi um tal de monitor quebrado pra cá, segurança estatelado pra lá e uma plateia de funcionários da operadora de boca aberta. Caramba. Eis o ápice. Um pacato cidadão transmutado num louco. Ficamos todos ali estáticos, eu, segurança e demais espectadores, sem saber o que faríamos, enquanto Verônica chamava do outro lado da linha: senhor? Senhor? O senhor tá me ouvindo? Porque sim, esse tempo todo o celular não saiu da minha mão esquerda. Segundos depois, que para mim pareceram longos minutos, saio calado da loja, deixando todos petrificados. Dou boa tarde para a Verônica, desligo e sigo meu caminho para casa. Caramba, ele só foi embora. É, e ainda deu boa tarde para a Verônica. É, a Verônica merecia, né? É, não tem culpa de nada. É, ela ainda foi simpática, né? Senhor, o senhor tá me ouvindo? Moral da história, prezem sempre por reparadoras noites de sono, amiguinho. Segue em anexo todo o procedimento administrativo conduzido pela Anatel, após reclamação que eu registrei dia 30 de novembro, a segunda-feira seguinte. E uma imagem que eu achei no Google de um terminal de autoatendimento da empresa para exemplificar o bem que foi destruído. A história tem um final feliz. Depois da reclamação para a Anatel, consegui meus 18 GB de bônus por um ano. Paz e bem. Deixo um afetuoso abraço para os meus amigos imaginários, idealizadores e realizadores de um dos melhores podcasts de que se tem notícia. Mandou bem, e essa é a dica. Toda vez que der merda dessa com operadora, só faz a reclamação na Anatel que alguém dá um jeito. É assim, mandou bem na reclamação da Anatel. Não jogue seguranças e bens da empresa no chão. Essa parte não, a Anatel cool. É, mas eu acho que ele mesmo se arrependeu de ter feito isso assim, porque ele mesmo, na hora que isso rolou, ele mesmo falou: puta, quer saber, eu vou embora. Ele nem insistiu na parada. Porque ele é advogado e ele saberia o que ia acontecer com ele, né? Exato. Beleza, quem lê a última? Sou eu. Vai lá, Caio. Por favor. Vamos lá, a última história, então, que tem como título Frango a Passarinho. Simples e gostoso. Exatamente, melhor prato brasileiro que existe. Com alho, né, cara? É bom demais. Porra! Quando eu era criança, eu achava que frango a passarinho era realmente feito com passarinhos. É claro que você achava, puta que pariu. E um dia eu ganhei um estilingue e eu falei pro meu pai, eu falei: puta, eu vou lá pegar caçar uns passarinhos pra gente fazer frango a passarinho. E meu pai falou assim: não, cara, não, que loucura. É, porque se fosse passarinho mesmo... Como você é burro, as coisas que você fala são burras. Caetano Veloso, né? Nossa, detesto gente burra. Que burrice, que loucura. Mas se você pensar, Se fosse feito de passarinho, não seria frango a passarinho, seria passarinho a frango. Pássaro ao franguinho. Isso. Ficou melhor, pássaro ao franguinho. Então, o nome dessa história é Pássaro ao Franguinho. Exatamente. Olá, Guga, Rafael e Caio, tudo bem? Meu nome é Cíntia, sou bióloga e faço parte da Bolha. Podem ler meu nome. Hoje venho compartilhar com vocês uma história de vitória e derrota, pelo mesmo preço. Pague um, leve dois. Essa história se passa em 2016, ano em que eu fazia intercâmbio universitário na Irlanda. Aproveitando as promoções da tão esperada Black Friday, decidi fazer uma viagem sozinha pelo leste europeu. Meu roteiro começaria na Polônia, passando pela República Tcheca, Eslováquia e terminando na Hungria. Não sei se já viajaram para essa parte tão peculiar e meio maluca da Europa, mas essa região é bem famosa pelos preços baixos. Em uma promoção, paguei 5 euros numa passagem de ônibus saindo de Cracóvia, na Polônia, para Praga. Me admirei pelo preço da passagem, já que era uma viagem internacional e relativamente longa, mas aceitei o que o universo me oferecia e fiquei feliz pelo bom negócio. Ainda aproveitando as promoções, reservei um hostel em Praga e também paguei 5 euros por 2 noites. Caralho. Podia ser Guga Euros. Não, aí é Eurogugas. É. Exato, igual a Eurovision. Sabem aquele ditado que diz que quando a esmola é muita, o santo desconfia? Pois bem, eu não desconfiei. Ei, babou, babou pra caralho. Inclusive, uma menina falou pra mim que ela tava no cinema, e aí quando o personagem fez uma besteira, fez uma cagada, ela falou meio alto assim, falou, ih, babou. Aí ela falou que umas 5 pessoas assim riram muito ao redor dela na sala de cinema, e ela reconheceu entre os seus. A gente podia fazer uma camiseta, né, escrito ih, babou. Aí, babou. Continuando aqui, ainda mais porque o hostel ficava literalmente ao lado do maior ponto turístico de Praga, a Charles Bridge, bem no centro, e eu não teria que gastar com transporte na cidade. Me senti um gênio das finanças, uma deusa da economia e a rainha do bom negócio, e mais uma vez, apenas confiei no universo. A viagem seguiu e na rodoviária de Cracóvia, eu esperava um ônibus tipo circular urbano meio caindo aos pedaços. Mas qual não foi a minha surpresa ao entrar num ônibus moderno e confortável, com telinhas de TV nas poltronas e um catálogo de filmes e séries muito melhores do que a de muitos aviões. Tomada para carregar o celular, Wi-Fi, café, cappuccino e chocolate quente à vontade e de graça. Porra, cara, não. Cara. Nem fudendo. Ela entrou no ônibus errado, cara. Nem fudendo. Quem é que fala à vontade e... É o Avalone. O motorista do ônibus era o Avalone, é isso? Avalone, caralho, velho. Parabéns, velho. Você falou igual a Valone. Caralho. Continuando aqui. Fiquei embasbacado e quase ajoelhei no meio do ônibus para agradecer o universo. Durante umas 3 horas, tomei todos os cafés, cappuccinos e chocolates quentes que era humanamente possível. E assisti alguns minutos de vários filmes e séries diferentes. Tinha que aproveitar, né? Pra que ver só um quando você pode ver vários? Isso. Até que o motorista parou o ônibus ao lado de uma estação de trem no meio de sabe-se Deus onde e ordenou, no inglês grosseiro, que todos descessem e pegassem o trem. Peraí, como assim pegar o trem? Desci do ônibus e enquanto pegava a minha mochila, perguntei a ele que história era essa. Escutamos o trem se aproximando e ele simplesmente jogou minha mochila em mim e gritou RUN! Enquanto todos os passageiros corriam para o trem e eu o segui no meio da histeria coletiva. Entramos no trem e, novamente, qual não foi minha surpresa ao me deparar com um trem lindo, igual aos dos filmes, com cabines individuais, carpete e funcionários de uniformes bonitinhos. Ao meu lado, se sentou um rapaz polonês que também estava no ônibus e me explicou que aquela linha era assim mesmo. Estávamos na fronteira de 2 países e ele não tinha autorização para cruzar, então vendiam juntas as passagens de ônibus e de trem. Conversamos mais um pouco e um dos funcionários entrou na cabine e nos ofereceu cerveja e champanhe de graça! Puta que pariu. Pô, nada nem mal, nem fudendo, cara. Puta nem que... fudendo. Aí eu acordei, eu tinha batido a cabeça no meio do busão nojento que eu estava. Tava em Stalingrado já. Porra. Nem preciso dizer que eu já cheguei em Praga pra lá de Bagdá, né? Ainda hoje não entendo como consegui pagar tão barato em uma viagem de tamanha qualidade. Mas como disse no começo do e-mail, a história de Vitória acaba aqui. Ok. Ao chegar em Praga, tudo que vai vem, né? Tudo que vem vai, tudo que vai vem. Uhum. E tudo que sobe desce. Exatamente. Uhum. A vida é essa constante balança da desgraça. Vocês estão ótimos filósofos hoje, hein? Exato. Ao chegar em Praga naquela noite, sem internet nem dinheiro trocado, numa era pré-Uber, andei a esmo pela cidade, sozinha e meio bêbada, pedindo informação para transeuntes aleatórios até chegar ao endereço indicado, algumas horas depois. Nossa, coitado, andou pra caralho. Fiquei confusa, pois não haviam placas, letreiros ou sinais que indicassem que o prédio antigo era um hostel, e não havia campainha também. Então bati na porta com a Aldrava. O que, que é Aldrava? Cara, parabéns. Primeiramente, parabéns pelo uso da palavra Aldrava. Aldrava é aquele negócio de bater na porta. Ah! É aquele piercing de porta. Ah, ok. Ok, ok. Perfeito. Piercing de porta. Em formato de cabeça de leão enferrujado. Fui atendida por um garoto tcheco magricela que me deu as boas-vindas e começou a me mostrar o lugar e me explicava as regras. Então tudo ficou claro. Aquilo não era um hostel, era uma escola. Uma escola que funcionava como hostel aos fins de semana. Porra, excelente. Nossa, que genial. Ele me levou até o meu quarto, que era uma quadra de basquete coberta cheia de colchões no chão. Ao todo deveriam ser uns 25. É tipo acampamento da escola. Sim. Caralho, que inferno. Escolhi um entre duas mulheres e ele me conduziu até o vestiário, onde tinha direito a um armário com tranca para colocar minha bagagem. Era simplesmente bizarro. Não era permitido passar o dia ali. Deveríamos sair antes das 8 e voltar após as 18. O prédio era velho e cheio de desenhos de crianças nas paredes nos corredores escuros. As salas de aula estavam fechadas e pelos vidros das portas era possível ver que em algumas haviam retratos das crianças na parede. Será que era um hostel ilegal? Será que eles invadiam a escola e alugavam como hostel no fim de semana? Porque seria genial. Cara... E será que as crianças na parede estavam chorando? Cara, você não vai em hostel no Leste Europeu. Hostel não. É pedir pra acontecer O filme Hostel. Tem um motivo pra assistir um filme chamado Hostel. É, em português ele chama O Albergue. O Albergue. Então, que em inglês significa hostel. Caralho, com certeza. Nossa, velho, que medo. Aí, na verdade, não era um retrato das crianças, né? Era retrato de todo mundo que ficou hospedado ali, que, pela maldição, ficaram presos naquelas imagens pelo resto da vida. Era o universo me cobrando de volta. Tentei encontrar outro hostel pra ficar aquele fim de semana, mas todos os que eu podia pagar estavam lotados. Tentei relaxar, afinal, seriam só duas noites. Tomei um banho no box sem porta do banheiro do vestiário e fui dormir em meu colchão, mas mal preguei os olhos, porque o quarto... Era misto, e ficava com medo cada vez em que um homem entrava. No dia seguinte, tomamos café da manhã, que era só café aguado, no refeitório do colégio, e me senti melhor, porque a maioria dos hóspedes estava na mesma situação que eu, e eram amigáveis. No fim das contas, minha estadia foi ótima, e fiz algumas amizades em Praga. O resto da viagem seguiu relativamente bem, mas com muitos perrengues e histórias malucas que conto em outra ocasião, porque afinal, era o Leste Europeu. Saiu barato. Foi tranquilo. Porra. Tem gente que foi muito pior. Exatamente. Voltou com as duas pernas, voltou com os dois rins. Olhos. E só gastou 10 euros. É. Exatamente. Eurogugas. A lição que tirei disso tudo foi pensar melhor e analisar antes de reservar hostels. Mas naquela época, fazer essa loucurinha me fez um bem danado. Amo o podcast de vocês, desculpem o e-mail longo e continuem um bom trabalho. Um abraço. Cíntia Matzi. Eu falei no programa de... Sobrenatural, que a gente tem um ouvinte na República Tcheca, mas a gente tem quatro. Caramba. Caraca. É, incrível, né? Demais. É isso, então? É isso, terminou? Partiu Black Friday? Partiu Black Friday, gastar o que a gente tem e o que a gente não tem. Eu vou lá também. É isso aí. Adeus. Falou. Tchau pra vocês. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.